Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Maiaki, Maiaku, Maiapó, Maiapó. Volta, volta, volta, nerds! Aqui é o Jonathan do Jovem Nerd e odeio o karaokê. Aqui é o Guga e o George Lucas me irrita profundamente, meu. Eu não sei como é que vai ser esse Clone Wars. Eu espero que seja boa, cara. Porque eu já vou entrar no cinema irritado. A esperança é a última que morre, né, cara? A primeira é a paciência. Hello, crazy people. Aqui eu sou o Arcade, de volta do mundo. E as nossas relações culinárias do Brasil me irritam muito, muito, muito pra caralho de montar uma. Aqui é a Zagal e eu voltei a odiar os headsets. Caraca, essa foi só outra entrada. Muito bem, nerds, estamos aqui cheio de ódio no coração para fazer um repeteco, um Nerdcast repeteco, Azaghal. Não é um repeteco, né, cara? É uma segunda parte, né? Um número 2, uma releitura. Uma refilmagem, né? Do nosso Nerdcast de coisas que irritam, que nos levam à loucura. Nós primeiro fizemos o Nerdcast 58 com o JP e Tucano, e agora vamos coletar os ódios de Sr. K e Guga, por que não? Então vamos lá, vamos nos irritar muito depois do e-mail. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de mesa caneladas do Nerdcast. Vamos. Muito bem, recados da paróquia. Temos que dizer que foi o maior sucesso a pré-estreia Clone Wars com o Jovem Nerd, Azaghal. Olha só, veja você. Todos perguntaram, cadê o Azaghal, tararéu, aquela coisa toda. Mas foi legal, agradecemos muito ao Almanac Virtual, o Conselho Jedi do Rio de Janeiro, que estava lá. E a galera do Jovem Nerd, óbvio, que lotou a sala, rapaz. Tinha gente sentada na escada, aquele estilo de antigamente que os cinemas faziam overbooking. Caraca, é mesmo, né? Lembra? Eu já assisti muito filme no chão. Foi também, na cara. Na escadinha. Foi ótimo. O senhor K assistiu no chão, na escadinha. Ele assistiu? Assistiu. Ele chegou tarde porque queria evitar as massas. Puta que pariu. Ah, mas não adiantou, cara. O Marabade gritou. Quando ele entrou no cinema, o Marabade gritou no microfone. Atenção, nerd, o senhor K está no cinema. Aí ele teve que fazer aquele tchauzinho sem graça. Todo mundo... Foi mó barato, muito bom. Eu agradeço especialmente ao Hugo Lavalha, Azaghal, que tirou 2 dias de dispensa do trabalho e veio de Campinas para o Rio de Janeiro só para a pré-estreia. Muito bom, né, cara? Isso é que pariu, teve, né? Teve gente, cara, de longe também, não foi só ele não, mas só lembro dele. Agradeço também ao Anderson Gaveta e a galera da Seagulls Fly. Os caras foram lá, filmaram o evento... Vão fazer uma edição maneiríssima em vídeo e a gente vai colocar. Você quer saber como é que foi o evento? Cadê as fotos? Cadê? Vai vir aí, espera um pouquinho que o Gaveta tá lá editando o vídeo pra ficar bem maneiro pra gente mostrar como é que foi essa festa. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo da Seagulls Fly. Você sabe por que eu não fui, né, Jovem Nerd? Por quê? Porque eu não me misturo, né, cara? Tá certo. Além disso, nós temos o prêmio Podcast, ou Podcast. Exato. Que vai acontecer a partir do dia 18. Então, se você tem um programa de rádio na internet... Só assim a gente explica, né? O que é um podcast? Se você tem um programa de rádio na internet e quer participar dessa premiação... Você tem que ir lá e se inscrever rapidamente. Até o dia 17 de agosto as inscrições, hein? Depois, dia 18, começam as votações. Aí, meu bicho, aí acabou essa paradinha de vir participar. E aí, cara, sai da frente que o Nerdcast tá chegando. Atenção, preparem vocês que já têm experiência de votar no IBES. Preparem-se para votar que nem loucos no Nerdcast. As votações vão de agosto até outubro, né, Azaghal? Então você tem bastante tempo para convocar toda a sua família, empregados, amantes, para votar no Nerdcast. Toca a vinheta aí, Jovem. Tá bom, última vez, hein? Prêmio Podcast 2008. Acesse prêmiopodcast.com.br. Outro recadinho é que, Azaghal, lembra que a gente tentou fazer um chat no Jovem Nerd? Lembro, foi uma merda foda. E então porque deu bug no PHP? É, na verdade, foi bom, funcionou a parada. Foi legal. Só que, como era beta, isso. Você vê, né? A gente faz uma parada beta, não funcionou um dia, nego desiste, cara. Morreu a parada. Morreu por quê? Não funcionou e aí quando voltou a funcionar, ninguém mais ia lá. Sabia que existia. Né? Exato. Mas chegou a ter um movimento no começo. Teve, teve. Se o Google falha, ou o Twitter, ou a casa do caralho, o nego volta. É, exato. No Jovem Nerd, nós não podemos errar. Não podemos errar. Para isso, que os nerds se agruparam e o MSN tem chats agora. Você pode criar salas de chats. Então, criaram uma sala de chat para o Nerdcast no MSN, entendeu? Qual é o endereço? E se você quiser participar, é muito fácil. Você vai adicionar como se fosse um contato no seu MSN. Ah, e aí você escreve assim, ó. Tem aí no post, você pode copiar e colar lá. M-Group, de grupo em inglês, né? M-G-R-O-U-P, M-Group, 102586@hotmail.com. M-Group, 102586@hotmail.com. Aí você adiciona esse contato, que aí é a sala de chat. Você entra lá, bate papo, conversa com a galera. Se estiver passando um filme tosco, nerd, na TV, vocês podem acompanhar aquelas inutilidades todas, né? É. E se você quiser sair da sala de chat, você simplesmente bloqueia o contato, porque você não vai receber mais aqueles... E aí, se você quiser voltar pra sala de chat, desbloqueia o contato, pronto. Fica lá pra sempre a sua sala de chat do Nerdcast, certo? Um endereço facinho de decorar. Fácil, né? Decorar. Por exemplo, eu entrei e agora está aqui, insuportável. Tarará, tarará. Sai daí, pô. Primeiro e-mail, Carolina Martino, 14 anos, Marília, São Paulo. Olha só. Vou tentar fazer um e-mail curto para ver se vocês vão ler. Também vou tentar abreviar o menos possível e escrever no melhor português possível. Possível, possível, é, possível. E o também foi abreviado, só para... Mas também abreviado vale, eu acho também. Que é válido. Eu ainda não vi... Não, peraí. O melhor português... Na-U-M não, porra. Na-U é foda, cara. Na-U é foda. Chega, cara, eu não entendo isso. Na-U. Vamos abreviar as palavras de uma forma maior do que se escreveria. Pois é, cara, não faz sentido. E olha que ela disse que escreveu no melhor português possível. Carolina, você já tem 14 anos, Carolina. Acabou essa historinha de Na-U, pelo amor de Deus, hein? Cara, eu acho que deveria voltar a palmatória no colégio. Porque, meu irmão, essa geração agora acabou, cara. Nego acha tudo normal, meu irmão. Eu quero ver daqui a 15 anos os contratos comerciais todos redigidos. As duas partes concordam em Na-U fazer. Sabe, vai ser assim, cara. Não, e cheio de asteriscos, aspas, colchetes e... Um bonequinho feliz com os braços pra cima. Daniela, 34 anos, Rio de Janeiro, RJ. Quando o JP, logo no início do Nerdcast passado, falou de um trauma com a música Carruagens de Fogo, por um instante achei que ele tinha estudado comigo. Eu, até hoje, não consigo ouvir essa música sem lembrar dos tempos de colégio. Aí ela explica onde ela estudou, para avisar que merda, o Van Broker entrou na frente do... Porra! E-mail. Calma, você já comprou as ações, já tá calma, agora só tá subindo. Não, porque ele ia fechar e perguntou se eu queria ficar mais 5 minutos. Eu explico, diz ela, onde ela estudou, para avisar aos alunos que a aula ia começar, ao invés daquela campainha normal e estridente, tocava essa maldita música nos alto-falantes, a música dos Carruagens de Fogo, jovem. Caraca! Todos os dias, duas vezes por dia, caraca, na entrada e na volta do recreio. Que sacanagem, cara. No meu colégio tocava aquela do gás. Exatamente, eu não acredito, cara. O sinal era isso? Música? Era, e não era duas vezes não, cara, era o dia inteiro. Que ideia, cara, música. Aí eu não aguentava mais essa porra, e eu era um cara vândalo nessa época, e não tinha limite. E aí eu cortei os fios de todos os alto-falantes do colégio. Ah, contou. Ah, muito bom. Aí ela continua, vocês conseguem imaginar o pátio do colégio com aquela zona e whatever, e aí no final ela deu uma volta foda, que é irritante. Pra falar que neguinho fingia que tava correndo em câmera lenta. Você reclama quando eu te passo e-mail curto. Quando eu te falo e-mail grande, tu... Porra! Ricardo Pedrosa, 21 anos, programadora, mandou a profissão, Brasília, Distrito Federal. Muito bom. Neste último Nerdcast sobre Olimpíadas, me chamou muita atenção quando citaram sobre as aberturas dos jogos, como o Azaghal as odeia. E não acredito que deixaram de citar a tragicomédia que aconteceu na abertura das Olimpíadas de Seul, em 1988. Eu não lembro. Eles soltaram as pombas brancas na abertura. O que aconteceu? Eles foram acender a pira que tava suspensa em cima do, né, do estádio, né? Como sei? Subiram no elevador e tal. Só que acontece, as pombas brancas que voaram se aninharam ali, na porra da pira, cara. Caralho, cara. Quando o cara acendeu o fogo, uaf! Que pariu, cara. Foi churrasco de pomba pra tudo quanto é lado, cara. Tem um link no YouTube aí. Vejam essa tragicomédia. Agora, falando em Olimpíadas, né, Jovem Nerd? Eu falei que achava um porra coisa de abertura e tal. Eu não assistia dessa vez. Uhum. Estava dormindo, afinal de contas, tinha trabalhado a noite inteira no Nerdcast. É verdade. Mas vi durante a semana inteira um milhão de replays. sim. E foi foda, cara. Porra. Parabéns pros chineses. Foi foda. Nada do que comunismo, dinheiro e mão escrava não conseguiu produzir, né, cara? Exatamente. Você vê, né? Quer dizer, a tecnologia foi grande aliada, né, dessa abertura, né? A grande diferença com aquelas telas de LED gigantes e tal. Aquilo realmente foi impressionante. Foda paracadearam. Isso serviu para nos provar que é uma vergonha o Brasil se candidatar a essa terra. Exatamente. É melhor não. Não queremos passar vergonha. Ainda não teve atletismo, né? Tá devagar essa começa parada, né? Começa domingo agora o atletismo. Ah, acaba a ginástica olímpica e começa provavelmente. E judô. Eu não aguento mais assistir essa porra, parece que é um campeonato de judô, só passa essa merda o dia inteiro. Pô, teve Dinanci torci tanto, ela deu um golpe Street Fighter lá, mas acabou perdendo. Ah, é sempre isso, Dinanci, né, cara? Dinanci tava bem, cara, foi a melhor Olimpíada dela, torci pra caramba. E não deu em nada, foi igual a todos os outros. Coitado de Nancy. Não, mas teve bons momentos olímpicos. Eu tenho uma pena que não passam outros esportes. É, fica nessa puta. A TV a cabo tem 50 canais. É. E os 50 passam só duas paradas. Vôlei de praia, vôlei de quadra, judô. E a porra da ginástica olímpica, que é legal, mas porra, né? Foi a semana inteira. Passa esgrima também, eu vi alguns de esgrima. Esgrima rolou. E no vôlei de praia, o uniforme das australianas, ela já vem com cofrinho automático. O dela já é sacolé, já fica o copo pra fora. Uhum. É pra distrair o juiz, certamente. Né, mas, porra, olha só, não vi canoagem. Hockey no seu. O hockey. Hockey na grama. Hockey na grama, não vi, queria ver. Eles não passam porque não tem esse esporte aqui, é uma pena. Eu queria aprender a gostar dos outros esportes. Mas sabe o que eu acho irado, cara? Eu acho irado a ginástica olímpica, cara. Não, é legal. Ginástica olímpica acho, é cara, bom. Cara, se eu soubesse fazer aquelas paradas, sem sacanagem, eu nunca mais andava na minha vida. Então, cara, eu só ia, sabe qual é? Vou ali atravessar a rua. Cara, o chão é foda, cara. A mulher corre e dá uma pirueta foda. Puta que pariu. Eu só ia andar assim na rua, cara. Só imagina isso. Que cena grotesca. Último e-mail. Carlos MD. O que significa MD? MD, Medical Doctor. Medical Doctor, sei lá. Talvez, né? 33 anos, São Paulo, capital. Desde que descobri o Nerdcast no episódio 113 sobre Indiana Jones, tenho baixado vários episódios antigos para o meu iPod, a fim de ajudar a passar o tempo nos meus plantões. Médico, jovem nerd, acertou? Não. Sou anestesista... Não é... Cara, o anestesista é quem comanda a sua vida, cara, não é pra... Não, sim, o anestesista é uma parada importante, né, cara? Importantíssima. Porra, cara. Né? É, merda. Assim como o dermatologista. Outro dia estava descansando no quarto de conforto médico ouvindo o Nerdcast This is Sparta. Uhum. Cara, esse quarto de conforto médico, o que eu ouvi falar... O que é que é uma pegação louca, cara. É um guia de ninguém do caralho. Que é isso? Vila Olímpica? A Vila Olímpica também disse que é uma porra infernal, cara. Pessoas saradaças andando de biquíni pra cima e pra baixo, né, cara? Imagina. Aí ele diz que a enfermeira veio chamá-lo para anestesiar um parto. Ó. Sinistro, né? Deve ser uma parada tensa, né? Você tem que ter estudado pra não, isso, no mínimo. Anestesiar um parto deve ser mais tranquilo do que uma não, operação, cara. A pessoa... cara. urrando de dor, sabe? E agarrando a sua manga, pelo amor de Deus, sabe? Morfina, deve ser uma parada, cara. É verdade. Aí ele colocou o iPod de lado, ele não trabalha de headphone, como nosso amigo dentista. Oh. E foi para a sala de cirurgia, onde a paciente já estava esperando para ser anestesiada. Ok. Aí tem uma anestesia que é sinistra, né, cara? Que tu fica aleijado, morre, que é inferno. Isso? Sério? Tem, uma que dá na coluna. Eu não entendo nada dessa porra. Pele dural? É, acho que é isso, cara. É. Tem que abraçar o joelho pra... Ih, não sei, cara. Caraca. Ele pode esclarecer pra gente, né, esse negócio. Uhum. Que anestesia não tomar, né? É, marretada na cabeça. Whisky, né, cara? Exato. O problema é que a piada sobre o coração peludo do Jovem Nerd... Ficou ecoando na minha cabeça, diz ele. Ele entrou rindo na sala de parto. Pariu. Isso gerou um certo desconforto, pois a paciente se contorcia em dores. Aí ele diz que se sentiu como o Dr. Julius Hibbert, dos Simpsons. Ah, sim. Que entra sempre rindo, né? Pirulito na boca, sei lá. Uhum. Após amaldiçoar o senhor da Oceania pelo mico que me fez passar, resolvi que seria uma boa homenageá-lo. Ah. Pensei, se nascer um menino, vou sugerir o nome de Dave. Olha só. Cara, você ia me homenagear, entenda essa merda como você quiser. E você ia criar um inimigo automaticamente, cara. Porque essa criança não ia te perdoar nunca. Ah, é verdade. Pois aí que a cabeça dele explodiu, Jovem Nerd. Era um menino e ia se chamar David. Excelente. David. David. David. Muito bom, né? Excelente. Será que os médicos têm esse poder de sugerir nomes? Ah, a pessoa tá lá toda grog e você fala David, David, obrigado, David. Obrigado, doutor, né? Você que salvou minha vida, tirou essa melancia de dentro de mim, né? Exato, né? Existe um poder alto de sugestão mesmo. Podia sugerir o nome de Megaboga, né? Olha, cara? Só! Carlos MD. Megaboga é sua próxima sugestão. Quando tiver uma criança chamada Megaboga, eu vou me sentir importante. Ah, cara. Porra, pode ser um nome composto, tipo Luiz Megaboga. Que caralho. Sabe o que me irrita? Essa galera noveleira, cara. Ah, você te irrita. Por quê? O Jovem Nerd tá um noveleiro que do cara. Eu? Eu? Um noveleiro, cara. Porra, porra. Caraca, começou. Olha só, quem tá noveleiro aqui é a senhora Jovem Nerd, porque... Ah, porra. How convenient. Outro dia eu tava, porra, eu sou novela agora da Donatella, é foda. Nunca falei isso, tá inovando pra caralho. Não falei nada disso. Coisa deprimente. Eu falei, né? Esse cara é mais esperto, porque ele botou o plot twist logo no início e vejo no final. Plot twist na novela da Globo. Ela mostrou o que era assassina no início da novela. Isso nunca aconteceu. Mas daí ia ser bom, outra coisa, né? Tava todo animadinho. Eu acho isso o fim do mundo, cara. Eu animadinho? Que porra é essa, cara? Venhamos e convenhamos, Jovem Nerd. Você é um cara animadinho. Coisa que me irrita profundamente na Rede Globo, nas novelas, que os filhos da puta fazem novela há mais de 20 anos e ninguém aprendeu a fazer cena de ação ainda, cara. Não, eles não sabem dar uma porrada, dar um tiro. Teve um tiroteio na favela lá na novela Duas Caras. Que coisa mal feita, meu amigo. Antônio Fagundes sai com uma bazuca, cara. da casa onde ele tá, do esconderijo. Sai da onde você estiver. Ele, tô saindo. Ele sai com uma bazuca no ombro. Eu falei que vai ser maneiro, né? Cara, ele fica 5 minutos pra atirar com a bazuca. Ele já tinha tomado 20 tiros, já tinha morrido. Cara, a Globo não sabe, eu não entendo isso. Tu não viu Caminhos do Coração, rapaz? Tá aqui, caralho, Caminhos do Coração irrita. Noveleiro safado. Porra, você acha que eu vejo mesmo? Você tá levando a sério esse papinho, né? Ah, não, não paga essa porra, Jovem Nerd, né? Não. É o velho truque do tentar desmentir quando eu pergunto se tá levando a sério. Olha só. Eu nunca faria isso, jamais. Isso me irrita, vocês botam tudo contra mim, eu sou sempre a porra do alvo dessa merda do c... Ah, todo mundo pro caralho, porra. Ei! Desgraça! Outra coisa que irrita em quadrinhos, né, cara? Eles pegam os heróis principais da editora, em vez de botar bons profissionais desenhando ou escrevendo, eles põem qualquer merda, porque o herói é tão popular que qualquer porra eles acham que vão vender. É por isso que chega, né? Chega de quadrinho. Não dá mais os mensais, né, cara? Quando é que a Alan Moore não está mais escrevendo, nem Neil Gaiman, então não sobrou nada. A revista em quadrinhos é feita pra você ler durante 5 anos no máximo. Eu já cansei de explicar essa porra aqui. Existe um arco de 5 anos onde vai acontecer tudo. Isso. Depois desse 5º ano tem um reboot. É, acontece tudo de novo. Tem lá guerras secretas, ou o que seja, massacre, e aí começa tudo zero. É, cara, não tem erro, cara. Desgraça! Irritante também são os action figures do Heroes. Caraca, cara, eu esperei. Porra, né? Falei, cara, imagina o bonequinho do Siler, do sei que lá. Do Heroes. Vai ser foda. Né? Uma merda, articulação gigante, horrível. Não, saiu uns bichos, cara. Não rolou. E é irritante também a McFarlane não fazer mais bonecos do Lost. Porra! Por quê? Cara, eu quero meu boneco do Ben, porra. Porra! Eu também. O que que aconteceu aí? Iam fazer uma terceira série, mas anunciaram que não vai ter mais, por enquanto, né? Mas o Hero, cara, ele tem uma coisa muito chata, que eles pegam todos os personagens interessantes e matam o personagem de um jeito ou de outro. Aquela mulher que era uma sádica, que conseguia manipular a energia elétrica, a mulher começou foda, né? Vilã foda, sádica e tal. Aí depois se transformou numa vítima. Ah, eu sou assim porque eu tenho um trauma de infância. Vai se fuder, porra. Aquele Morrinder, puta, aquilo tinha que morrer. Ele não morreu não, né? Não. Ainda não. Ainda não, né, cara? Mas o dia que ele morrer, eu vou abrir uma champanhe, meu amigo. Eu vou te falar, eu vou soltar um spoiler aqui, que é uma parada irritante, ele vai ficar super forte na próxima temporada. Ah, não, mentira. Vai, não, sim. Não, puta merda, não. Eu admito, com certo orgulho do meu desenvolvimento pessoal, que poucas coisas hoje em dia me irritam. Ah, por quê? Ah, tá bom. Olha, que papinho. Que pariu. Poucas coisas me irritam, sabe por quê? Tudo que me irritava, eu fiz uma lista. E simplesmente eu abandonei aquilo. Me irritou, eu não quero mais saber disso. Não quero mais brincar disso. Por exemplo, ônibus. Ônibus é uma coisa irritante. Caralho. Porra. Sabe o que me irrita? Essa volta do caralho que tu dá pra contar uma história, cara. Tu vai lá na puta que pariu, tem um retorno aqui na frente, cara. É, pode ser. O ônibus é uma coisa irritante. Estando você dentro ou fora dele, né, cara? É. Exato. Não tem como escapar. Você querendo descer do ônibus e aquela velhinha querendo subir. Minha senhora, só dá pra um subir ou descer na escada ao mesmo tempo. A senhora quer subir ou eu quero descer. Ah, sabe o que é mega irritante? Você está dentro do elevador, aí a porra do elevador chega no andar, abre a porta e tem um imbecil parado na frente. Você vai sair, é um movimento natural. Tem que esvaziar o elevador pra depois ele se encher novamente. É, mas claro. Tem um panaca parado na frente da porta do elevador, cara. Vai entrar. Puta que pariu, pra entrar, exatamente, cara. Cara, você tem que dar, sei lá, 2 passos da porta do elevador, porque vai ter gente saindo, cacete. É, não, e isso acontece não só no elevador, como no metrô também, rapaz. Metrô também. Quando você sai do metrô, normalmente abre a porta e tem um mundo de gente querendo entrar e você querendo sair, certo? Eu adotei a filosofia rugby, mas eu saio carregando quem tá na frente, cara. Não tem mais, eu não falo com licença, eu não viro o corpo de lado, maluco. Eu dou um brado em todo mundo. É irritante demais isso, cara. É horrível. Essas pessoas, a gente tem que ter uma certa compaixão, porque são pessoas que não tiveram contato com a escola até o segundo grau. Elas não estudaram física. Sabe? A penetrabilidade dos corpos. Elas não estudaram. Elas acham que dá, né? É, isso é a forma educada de falar. Na minha forma mais despojada, são todos imbecis. São idiotas, entendeu? Então, como idiotas me irritam, eu simplesmente evito. Ah, evito o metrô também. Eu evito o metrô, eu evito o ônibus, eu evito qualquer transporte de massa. Eu vou vender meu carro agora, eu vou andar solitário. O que me deixa puto no ônibus, cara, é que o filho da puta senta na janela pra fechar a janela. É, porra, bom, se ele né? Tem a janela fechada, por que ele não senta em outro lugar que não seja na janela? E aquelas senhorinhas e mulheres em geral, que entram no ônibus com clima de montanha e reclamam: motorista, tá muito frio, dá pra desligar o ar-condicionado? Não dá. Pega o ônibus com janelinha aberta então, minha filha. Porra, tá frio, sim, clima de montanha. É um ar-condicionado de 78 mil BTUs em cima do ali pro ônibus e ela reclama que tá frio. Ah, jura? Tá frio, minha filha? Quem diria, hein? Não, cara, isso pra mim realmente é muito escroto. Você tá num ônibus com ar-condicionado ou num frescão, sabe-se que ele vai ser gelado e a pessoa entra e pede pra desligar a porra do ar-condicionado, cara. Isso é mesma coisa que nada, né? Porque o motorista não desliga, desliga. Não, ele não. Dá uma sacaneada, da resmunga qualquer porra e aumenta. Eu não entendo, cara, essas mulheres friorentas, né, meu amigo? Porra, leva casaco, então, né, cara? Porque é, cara. Qual a opção que a gente tem? É ficar pelado na porra do ônibus? Não dá, né? Cara, é muito simples, tá com frio, leva casaco ou engorda. Ponto. Sabe o que irrita, Zagão? Empresas ou prestadores de serviço prometem algo e depois que você contrata o serviço, eles não fazem puta o que prometeram. Puta que me pariu! Cara, isso me dá um ódio inacreditável, cara. É a porra da propaganda enganosa que é uma prática nesse país. É uma prática. Ela existe. Ela existe. Ela fala assim, olha, eu resolvo todos os seus problemas. Aí você contrata, aí ele fala assim, olha, pra resolver esse problema tem que pagar mais tanto. Cara, e sabe, escroto, é porque o Procon não é uma parada fácil. Uhum. Igual, ah, vai no Procon, vai no Procon. O filho da puta que fala isso nunca foi. Nunca foi, é um viado de merda. Eu fui no Procon semana passada, cara. Uhum. Cheguei lá, 9 horas da manhã. Saí de lá às 2 horas da tarde, cara. Olha só, rapaz. Pra fazer uma merda de uma reclamação, pra mandar uma carta pro filho da puta do prestador de serviço, pra ver se ele resolve o problema. Pra você ver. É muito irritante, cara. Por que essas pessoas saem impunes disso? Não, não saem, cara. Eu vou perder minha vida no Procon, mas eu vou, vou ser ressarcido, cara. Vai botar a cadeirinha de praia no Procon. Não, eu tô lendo livros assim numa velocidade inacreditável, né, cara? Exato. 5 horas do Procon sem mijar nem comer, cara. Faz o seguinte, manda um fraldão geriátrico e leva um isopor, cara. Leva barrinha energética, né? É, barrinha energética, uma talagada de uísque. Barrinha energética, uma água de coco. Quando chegar lá pra falar, o cara vai até te dar razão. E aí você vai no Procon, começa aquele papo genérico das pessoas comparando suas mazelas. Só imagina. Eles me cobraram R$12 a mais na minha conta. Puta que pariu, eu tô aqui por uns... reais, cara? Vale a pena. A mulher tá pleiteando R$12? Porra. Eu te dou R$2, vai pra casa, minha senhora. Tá, mas olha só, não deixa de estar, né, certa. Só que é uma mazela realmente estar lá por R$12. Quando eu fui no Procon, tinha um cara, contou a história dele, meu irmão, pra todo mundo que tava no Procon. Pessoas com carência. Ele contou pra mim, só que eu continuei lendo, não olhei pra cara dele. Uhum. Ele contou pra senhorinha da fila, e na hora que ele foi ser atendido, porque tem uma triagem no Procon, né? Uhum. Você chega, explica o seu problema pra mulher, fala, ah, você é um idiota, ficou aqui um tempão à toa, não é aqui. Uhum. Aí ele chegou pra mulher da triagem. Ela só quer saber se você vai reclamar de alguma prestação de serviço ou produto. Certo. Mas o cara foi e contou que ligou e que fez e que aconteceu. E a casa da mulher, a cara de da mulher, ai, a cara Deus. De bunda, de me deixa em paz, era demais. Essa galera fica fazendo concurso de desgraça, rapaz, porque eles vão fazer terapia nessa porra. É o famoso troféu de merda, cara. Quem levanta a mão na merda. Ah, eu me fudi em 12, eu me fudi em 15, eu me fudi em 50. A operadora de telefone é um ladrão que você tem em casa. Cara, eu vi tanto isso, que eu não ódio isso, cara. Ai, meu Deus. Deixa ali no banco, um competindo com o outro pra ver quem tá mais doente. Tá merda, meu. Ah, nossa. É foda. Né? Aí, e outro tá tipo aqui. Crise de reumatismo. Caralho, cara. Ah, eu tenho uma vizinha que cada vez que eu subo o elevador com ela, é o terror. Que ela começa a... Ai, minhas costas. E até a voz rouca, né? Ai, minhas costas, meu filho. Não tô aguentando mais. Aí eu... Ok. Pô, senhora. Só posso lamentar pela senhora. Certamente isso deve ser um reflexo das noites mal dormidas, dessa vida de Sodoma e Gomorra que a senhora deve ter levado. Agora tá aí, sentido. O que eu posso fazer, meu? A vida cobrando preço. Ei! Ei! Ei! Desgraça! Pior pra mim é banco. Banco é uma das coisas que me suscitam, assim, um ódio profundo. Eu acho aquilo uma coisa imbecil, cara. Eu acho aquilo é um cúmulo da democracia mal utilizada, entendeu? Você chega na porra, tem 8 caixas, 8 maquininhas, 8 computadores, 8 caixinhas com dinheiro e 2 filhas da... Você já viu uma fila de banco de caixa cheio? Ah, nunca. Não existe, cara. São aquelas coisas, né? Enterro de anão, filhote de pombo, rosa e fila de caixa cheio. Cara, não tem. Impressionante. Por que só tem 2 caras sempre? Eu sempre parto do princípio que é pra me sacanear. Eu acho que aqueles caixas todos são fake. O que é que é um monitor realmente. De é papelão? É essa... Que nem loja de decoração. sei. De papelão, deve, né? Deve ser isso, cara. É porque esses caixas estão vazios, eles nunca estão ocupados. É, pois é. Nunca tem ninguém trabalhando nesse caixa, tipo, caixa 3. Nunca tem ninguém no caixa 3, não. Nunca. Não tem. Ele é fake. Eu acho que pode ser até algum tipo de truque de espelhos, cara. Existe outra coisa irritante no banco, que é o desgraçado, ou seja, desprovido de graça, né? Que vai pagar conta de 30 empresas ou 1 milhão de coisas na caixa do banco, um por um. Isso é muito escroto, cara. Office boy de empresa de 550 setores, cara. O cara traz uma mala com rodinhas de contas. Assim, nós estamos na época digital, rapaz. A internet está aí para ajudar as pessoas. Por que que tem que ir o desgraçado com uma pastinha gigante com 1 milhão de contas? Ele tem que justificar o glorioso e multimilionário salário que ele recebe. Coitado, é verdade. Mas a culpa não é do cara. Ele deve odiar essa merda tanto quanto nós, cara. É verdade, A culpa é do seu Manuel, dono da porra da padaria, que obriga a merda do cara, cara. Porque qualquer empresa séria, você acredita mesmo que ela manda um office boy fazer os pagamentos? Eu duvido. Não, né, cara? Isso é empresinha de quinta categoria, né, cara? Aí quantos nerds que mandam seus office boys vão mandar... Ah, vocês são todos os merda. Cara, eu estava pensando que eu me irrito profundamente com discoteca lotada, meu amigo. Cara, discoteca lotada. Não, pelo seguinte, aqui a gente fala boate, né, no Rio de Janeiro, mas já me disseram que boate é lugar de puta, não é isso? Me falaram aí que boate... me falaram que boate se usa quando é um lugar de puta. Sei lá, danceteria é outro nome, eu não sei. Aí o Brasil todo vê essa porra, eu tô falando de boate, né, vou achar que é puta, né, que é só puta. Não que eu não vá, né? Aí eu te faço uma pergunta que cabe aqui. E boate lotada te irrita também? Bom, se estiver lotada de puta, eu não me... Porque boate, você pensa o seguinte, né? Olha só, olha como é que é foda. Você tem os seus sentidos, né? Você tem a visão, a audição, o olfato, o tato, né? A sua visão vai pro caralho, porque a boate tá escura. Tá então certo. Você não tem a visão. A audição também vai pro caralho, porque a música alta você não ouve nada. Isso. A fumaça do cigarro não deixa você sentir gosto de nada, nem cheiro de nada. É só o cigarro. O que que sobrou pra você sentir? O que que é maximizado? O seu tato. Pra quê? Pra você sentir, né? Filha da puta, pisando no teu pé, te dando cotovelada, se esbarrando ou se esfregando em você, cara. É realmente, meu amigo. É de você pegar uma metralhadora, use e fazer uma limpa. Eu concordo com você praticamente 90%. Mas eu vou mais além. O problema não é só a boate lotada. Claro que a boate tem todos esses deméritos, né? De olfato, visão. Mas o problema maior é o tato. Por isso que eu percebi que eu odeio transporte de massa. Porque as pessoas estão me tocando, elas estão ali todas, aquele calor humano, suando. Isso, cara, eu odeio contato humano desnecessário. Eu sempre falei isso. Eu falava isso pro Dave. Eu falava isso pro Dave na faculdade. Eu não vejo essa necessidade que as pessoas têm de aglomeração. Eu não consigo entender isso. O nego vai pra uma porra de aquele Rock in Rio que teve. Uhum. Lá na casa do caralho, do lado do autódromo. Na lama. De dia. Uma imundice. conhecia. Ah, mas é música, é rock. Ah, meu irmão, tu não sabe o que é bom na vida. Se soubesse, não tava aí. Ah, mas olha só, eu concordo que isso é extremamente irritante, mas eu tenho uma explicação pra isso. É, de sacanagem. Na sua grande maioria das vezes, não. Na sua grande maioria das vezes, quem vai nesse tipo de evento, olha, são jovens. Jovens. Adolescentes, na sua grande maioria. Sim. Exatamente. Que não tem ainda noção do que é bom na vida. Que não tem o cérebro inteiro formado. Boa parte está em formação, cara. Ah, bom, é. Porque se você parar um segundo pra pensar, tu não vai. Não vai. Vai, cara, não vai, não vai. Vai ficar... Cara, eu já fui, olha só, eu fui no show do Guns N' Roses no autódromo de Jacarepaguá. Olha. Saí de casa às 3 horas da tarde, peguei o ônibus. Eu só consegui dobrar meu joelho novamente às 3 horas da madrugada, cara. Ai, meu Deus. É uma loucura, cara. É saco de mijo na tua cara, é empurrinho na tua padaria. Eu vou pra esses lugares, eu fico boate, qualquer lugar muito cheio, eu fico extremamente tenso. Porque eu sei que vai sair porrada a qualquer momento, cara. Ah, é, tem esse fator a também. A parada é um... tá ali vibrando pra sair porrada, cara. É. Não vai acontecer outra coisa. Ninguém vai te dar um abraço e dar R$100, não. É porrada que vai acontecer, cara. Nada de então, bom, cara, vai acontecer. Se eu for numa boate, eu entro já procurando aonde eu vou me esconder, onde eu boto as costas pra não levar porrada nas costas, pra onde eu corro se der merda. É insuportável, cara. É, exatamente. Eu concordo contigo. Eu não, também não teve assim. Um show que teve porrada de num tchaco, cara, no show. Que é isso? Esse cara levou um num tchaco lá, começou. É por isso que eu vou te dizer que nunca na minha vida eu fui a um show, nunca. Ah, eu, é? Você vai ficar maluco agora, então. Eu consegui racionalizar isso, que nós estamos chegando à conclusão aqui, desde bem jovem. Então eu falei, olha, a massa, né? Quando você vai no show, você não tem 20 mil pessoas, você não tem 200 mil pessoas, você tem a massa. A massa é uma entidade própria, com vida própria. Não existe nenhum ser humano que possa controlar a massa. Não existe nenhum segurança, policial ou exército que possa controlar a massa. Então você se propor a fazer parte, a ser uma célula desta massa. A céfala. Porra, e estar ali, cara, pronta pra receber qualquer tipo de merda que possa acontecer. Dentro da massa, cara, é uma loucura mesmo. Pô, isso me lembra, cara, aquele show do Menudo, que teve gente que morreu. Não fala isso pra mim, não. Eu me lembro daquele show do Menudo que eu fui. Não, o nego morreu, não, eu não fui no show. O nego morreu esmagado, cara, nas grades. Agora, tu imagina o filho da p*** subindo lá no céu, São Pedro, e aí? Qual foi a causa da tua morte? Eu morri esmagado no show do Menudo. Desce pro inferno agora, tu merece sofrer. Coitado, uma vítima. Pior do que homem ir num show, é mulher ir, cara. Porque a mulher que vai pra um lugar lotado, cara, saiba, vão passar a mão no seu rabo. Se não passarem em lugares piores, cara. Vão empurrar, vão ficar naquele negócio de puxar o cabelo, de tentar beijar, cara. Uma mulher que gosta de ir num lugar desses, cara, é porque não tem nenhuma formação cerebral. Não, a não ser que ela trabalhe em boate, né, cara? Como o David falou, as pessoas não vão a locais como shows depois de determinada idade. Uhum. Cara, se isso é por idade, eu sou um velho do caralho, porque eu nunca fui ao Maracanã. Maracanã, eu nunca fui ao Maracanã. Uhum. Primeira vez que falaram, fui ao Maracanã. Eu falei, peraí, Maracanã, aquele estádio, futebol, 150 mil pessoas, é no c... Tem um amigo meu que ele falava, pô, você tem que ir ao Maracanã, rapaz. Chega lá, é aquela emoção. Ele ia na geral, na época que tinha geral, né? Porra. Rapaz, veio a PM, sentou a porrada em todo mundo, ele tomou uma cacetada nas costas. Ele ficou um ano fazendo fisioterapia. Eu falei, ei, tua emoção aí. Não foi emocionante? Foi super emocionante. Eu fui ao Maracanã uma vez pra fazer a prova do Detran. Caraca, você também é um chato, cara. Eu não gosto das multidões. Eu concordo com o senhor K. Não é que eu não gosto de multidão. Pra não gostar de multidão, eu tenho que gostar muito mais do que eu gosto. Porque eu odeio multidão. tenho nojo. Eu tenho uma raiva profunda de qualquer aglomeração. É. Vem cá, vocês estão fazendo o que aqui? Ah, tá aqui na fila porque vai começar a vender o show pro NX0. Porra. Tomara que exploda esse lugar onde você vai ver o show. Também me irrita profundamente a fila, meu irmão. Porque as pessoas, elas têm a sensação de que se elas atocharem no teu rabo, a fila tá menor. Mais rápido. Elas acham isso. Elas realmente acham. Que se elas ficarem ali coladas, você vira pra trás, ela tá que nem um ninja do seu lado. Cara, esse cara que fica, que vira uma sombra, né, cara? É, eu, hoje em dia, quando o cara cola, eu falo, meu amigo, dá um passinho pra trás, por favor. Eu não fico mais não, cara. Não me pego mais com essa não, cara. O cara vai colando, vai pro cacete. Eu falo, logo, amigo, a maior distância aí, mas distância segura. Eu acho que existe outro fator social aí. É porque o brasileiro, cara, tem muito medo de ser passado pra trás. Você tá entendendo? Vai que alguém acha que ele não está na fila. Porque existe um vão. Tem um limite, né, cara? Sabe? É por isso que o cara fica na porta do metrô, na porta do elevador. Ele não quer ser passado pra trás. Ele quer garantir o dele. É isso que ele quer, cara. O povinho desgraçado, né? Outra parada de fila é a galera que gosta de fila. Existe um pessoal que tem uma parada com fila. Às vezes você tá saindo de um shopping e tem lá duas filas gigantes de carro. Pedágio, então, é de lei. Caixa, que é um pouquinho mais pro lado e o cara fala, aquele não deve ser. E não vai. Mas isso acontece direto, cara. Esse é um fenômeno, cara. É um fenômeno. Isso você não pode reclamar. Isso, as pessoas são malucas. Isso é doença, cara. Isso é doença. Eu reclamo, eu acho ótimo, porque eu sempre saio rapidinho enquanto um bando de otário para na fila. Isso são as pessoas que investem seu dinheiro na poupança, Zagal. Eles sabem que tem uma fila, é mais seguro. Vai que aquele caixa não tem nada e eu me fodo. Vou ficar aqui que é mais seguro. Então... investimento seguro, garoto. Exato. Cara, a única fila maneira que eu já tive foi na faculdade, meu amigo. A porta da sala era no meio da sala, então existiam duas filas. A galera que vinha da frente e a galera que vinha de trás se transformava numa fila única pra poder sair da sala. Nisso você ficava frente a frente com algumas pessoas. Eu fiquei frente a frente com uma loura, meu amigo. Porra. E uns peitos espetaculares. Espetaculares, grandes, estava sem sutiã, em camisa Hering branca. Okay. Eu estava ali esperando a galera sair da fila, corredor cheio, lá fora também, e só olhando os peitos da mulher, né? Olhando. Cara, eu me perdi nos peitos da mulher. Eu fiquei hipnotizado. A mulher começou a olhar pra mim e rir. Porra. Aí eu percebi que ela percebeu, eu falei, pô, maneira a sua camisa. Não tinha nada, cara, de estampa nenhuma, era branca lisinha. Ei! Ei! Ei! Que graça! Baile funk, você já viu baile funk pela televisão? Cara, só de ver me dá enjoo, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Tem 80 mil pessoas na quadra da escola de samba de um lugar qualquer, uhum, onde deveriam caber 500, tem 80 mil. Uhum. Um suadouro, meu irmão. Uma loucura. O nego não sabe mais o suor de quem é quem. Eu. Conheci uma menina louca, que ela falou que ela ia no show do Bon Jovi, meu amigo. Ela sabia que quando ela fosse ver o Bon Jovi, ela ia se rasgar toda, meu amigo. Uhum. E ela se rasgou toda. Aí eu falei assim, mas vem cá, você ficou nua, é isso? Você se rasgou toda? Não, eu levei uma camisa sobressalente. Como é que é? A mulher ela já foi planejando que ia se rasgar porque ia ver o John Bon Jovi e levou uma camisa sobressalente na bolsa. Uhum. Então ela chegou lá, o Bon Jovi entrou no palco, ela começou a berrar, a gritar, se rasgou toda. Depois tirou a camisa sobressalente da bolsa e vestiu. Puta que pariu, cara. Pra que isso? Essa galerinha, né, cara, que grita, que desmaia, se desespera. É irritante, né, cara? Vontade de ser porrada, não dá? Fala aí, Guga. Dá vontade de tampar na porrada, cara. Começa aquelas mulheres gritando, segurando o cabelo. Tá segurando o cabelo e gritando, por quê, santa? Pá! Na cara. Eu ia adorar ser segurança de palco. Aquelas loucas subindo, sabe, arrancando. Ai, Bon Jovi, Bon Jovi. Boga! Na lata. Volta pra lá, filho. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, isso, essa maluquice que as pessoas têm, sabe? De, o cara tá cagando pra aquela filha da p. Ele nem sabe da existência daquela louca desvairada. Ai, mas acontece. Ai, fica, a mulher grita, a mulher chora, a mulher desmaia. Quando acorda, ele chora. Já viu isso? Acorda e chora. Bom dia, bom dia. Ei! Ei! Ei! Desgraça! Chega um momento da festinha que abre uma rodinha de violão. Puta que ai, rodinha de violão! Por onde for, quero ser seu papai. Tá, se você tem uma inclinação ao homicídio, é aquele momento. Explode, meu amigo. Puta que pariu. Caraca, cara. Não, muito obrigado, hein? Acabou com a minha noite agora. Porque, olha só, na festa você tá separado em pequenos grupos, né? Tá todo mundo que tá conversando com alguém, outro tá conversando com outro tá bebendo, ou não sei o quê, outro tá se pegando e tal. E aí, de repente, chega o... Alguns anos atrás, eu participei disso, tava na festinha, e aí chegou... Grande amigo, mas ele chegou com um violão, rapaz. E aí você vê a galera falar assim... Uhul! Uhul! Uhul! Odeio também o uhul! Quem que eu falo uhul? Uhul é um estilo de vida. Uhul é um estilo de vida. É cambada de fina. Existem pessoas uhul, entendeu? Então, o que aconteceu? Todo mundo teve que parar tudo que estava fazendo porque o filho da puta estava tocando a porra do violão. E se você fala, meu irmão, cria um par de bolas aí, vai caçar... Para de tocar essa porra desse violão, tu é o chato, tu é o escroto. Você é, o escroto. É expulso da festa. Exato, né? Você tem que ficar, ok, calado, né? E aí começa, né, a sessão é Legião Urbana, né? Capital inicial toca muito. E aí todos cantam juntos, é uma beleza, né, cara? Foda quando ele canta a música que ele criou, né? Ó, essa aqui é minha autoria. Puta essa aqui eu fiz para o meu ursinho pimpão, que sofreu um acidente na lavadora de louça. Vale ressaltar que normalmente, em 95% dos casos, o cara não toca porra nenhuma. Ah, porra. Faz só aquele tsum, sabe qual é? Dá uma puxada e bate no vídeo. Só faz isso, cara. E ainda termina com, sabe, um More Than Words, alguma coisa bem diferente. Assim. É aquela batidinha espetacular. Aí sempre tem uma menininha, que normalmente é a mais gostosa, em geral é aquela que você quer pegar, que fala, meu Deus, que cara sensível, que coisa genial. Ah, porra, é a magia. Aí é o momento que você fala, puta que pariu, essa mulher é a porta, vira as costas e vai embora, nunca mais olha nos cornos dela. Ei! Ei! Ei! Desgraça! Festa infantil, o que eu odeio é mini comidas. Mini comidas. Casamento também. Mas é mini, mini, cara. É um negócio inacreditável como é que a gente consegue fazer um sanduíche tão pequeno. Mas normalmente são gostosas essas mini comidas. Ah, sim, mas você tem que comer 500 pra se satisfazer. É, aí eu já vou mais longe que você, Azaghal. Eu odeio festinha de criança. Você há de convir que às vezes não tem como se escapar. Não tem. Aí eu vou bêbado. Aí eu sou o tio maluco, sempre. Ai, meu Deus. Eu sou aquele cara que é chamado só uma vez pra festinha de criança. É. Eu conheço a criança com um ano, depois vejo com 15. Ah, que ótimo. Faço uma questão. Enche os cornos, derrubo o salgadinho, passa a mão na bunda da garçonete. Eu fazia isso, agora eu não faço mais que eu tô noivo. Mas antes eu fazia. Qualquer evento social que seja obrigatório, que você não vai porque você quer, é sempre uma merda. É, mas é óbvio. Ah, você vai na festinha de criança que você gosta, ah, fulaninho, né, fez um ano, que bom. Pô, você nem, fulaninho nem sabe que é você. Festa de um ano é uma porra muito escrota. É. Faz uma decoração do caralho. Cara, sem sacanagem, festa de um ano tinha que ser numa churrascaria, cara. A criança faz o mesmo efeito. Cara, a criança não tá nem... Ela nem tá nesse mundo ainda, cara. Nem encarnou ainda, cara. É só um tempo, mano. Não tem sentido. A criança não aproveita nada. É verdade. A festa é pros pais, né, cara? Festa de um não, ano... Não, se fizesse numa churrascaria, né, cara? Concordo. Porque, porra, festa de criança, um ano. O que que tem na festa de criança de um ano? Coca-Cola. Os amiguinhos da criança, que estão também cagando pra criança... Com um ano de idade, você não tem amigo, cara. Você não tem porra nenhuma. Não dá pra fazer amigo. Não tem nem dente, maluco. Tu não tem nem a cueca. Isso normalmente é coisa de mãe. Gastam fortunas na festa da criança, da princesinha. Aí enche a porra do salão de minis, de margaridas, de patonildas. A festa não é pra criança, é pra mãe. A portuguesa tá aqui gesticulando que festa de criança é pra apresentar a criança pros amigos. Ah, fala sério, né? Cara, eu defendo o seguinte. Qualquer evento social, ele pode ser realizado numa churrascaria. Festa de um ano, casamento, eu já fui, foi muito bonito. A churrascaria. Eu vou dar essa ideia pra Ruiva, vamos ver o que, que ela vai falar. Ela vai falar coisas ótimas. Ah, olha aí, cara, vê se os dois paus você faz uma festa gigante. Pois é. Você fecha aquela porra pra você. É, você me lembrou de casamento e sermão de padre em casamento, meu amigo? Não. Eu fui num casamento, cara, que o padre chegou pros noivos e falou, ele falava primeiro assim pro noivo: olha, essa menina bonitinha, com tudo em cima, daqui a 20 anos, não é mais assim. Meu Deus! Ah, mas esse padre é assim, porra, dá licença. É, falando assim, o que é importante na vida é o amor, é não sei o quê. Eu falei, padre, quer que o noivo desista, meu amigo? Puta, falando pra mulher, olha, dinheiro, essas coisas são passageiras, você tem que estar do lado dele. Mas, cara, um corta tesão o padre, meu. Quando usa o sermão dele pra fazer lá o palanque dele, né? Pô, sempre tem um homossexual entre os convidados, né, meu amigo? Hoje em dia nós temos nas melhores famílias, né? Aí chega o padre, meu amigo, no meio da cerimônia. Isso é que é bonito. O homem casando com a mulher. A igreja nunca aceitará esse tipo de aberração. Que isso, que horror. O dedo na cara daquele primo que tá todo de rosa, normalmente, da noiva, né? Nunca aceitarão essa aberração. Botando o dedo pro cara, né? Que absurdo, né? Tá num casamento e tinha o pastor lá fazendo um pequeno discurso, né? E com o passar do tempo, você começa, a sua atenção começa, né, a se esvair de você. Ah, eu vou embora no quinto minuto. E aí, minuto, cara? Minha cabeça, né? E começa a falar aquele blá blá blá, matrimônio, união, essas coisas, né? Dificuldades. E aí, às vezes tem uma palavra que pesca a sua atenção. E a palavra que pescou a minha atenção foi clonagem. O pastor foi tão longe no discurso dele que ele estava falando de clonagem no casamento de duas pessoas, cara! Amigo. Eu vou te falar que quando eu tô nesses eventos de religiosos falando, numa igreja católica e tal, depois do quinto minuto eu já começo a imaginar como seria se invadissem a igreja pelos vitrais. Imagina assim, tá o vitral todo colorido, bonito, aqui é como... Do dedo, né? Atirando a ele. Ah, o padre é o primeiro, o padre abre o braço e vai pra trás. Não segregando raça, credo ou cor, né? Meu Deus. Ai, meu. Eu recebi e-mails hoje que ilustram bem essa situação que a gente vai falar. Piadinha, tá? Mas na verdade é uma historinha com moral, tá? Com a moral. Vai lá. Escola pica, e o diretor ficava puto porque as garotinhas de 12, 13 anos passavam batom e tiravam o excesso do batom dando beijo no espelho. Certo. Por que o diretor ficava puto? Porque o zelador tinha que limpar aquela merda 2-3 vezes por dia. Certo. Um belo dia, o diretor falou, porra, chega, cansei. Chamou todas as garotinhas de 12, 13 anos, que cabiam no banheiro, e falou, olha só, olha que cagada que vocês fizeram no espelho. Isso é muito chato, isso é muito feio, porque agora o seu Clóvis vai ter que limpar o espelho. O que que seu Clóvis fez? Passou a mão no pano de chão, enfiou no vaso, quase limpou o espelho. Nunca mais teve beijinho no espelho. Isso é bonito demais, cara. Isso é lindo. E esse cara não é um professor. Esse cara é um educador para toda uma vida. Esse cara é um educador para toda uma vida. O mais bizarro dessa história toda são crianças de 12, 13 anos passando batom no colégio, né, cara? Porra! É um negócio, cara. As crianças de 12, 13 anos de hoje não são igual da nossa época, não. As crianças deles são mais evoluídas, sei lá. Ei! Ei! Ei! desgraça! Adolescentes que fazem festinhas em cinema. Vai uma molecada de 12, 13 anos pra porra do cinema ver o filme e não param o rabo na cadeira um minuto, cara! Ai, ai, pois é. Isso aconteceu duas vezes na minha vida, recentemente, e eu devo dizer que tive que liberar o Capitão Nascimento, que adormece profundamente dentro do meu ser. Mas foi libertador, cara. Eu estava vendo Beowulf, que eu gostei bastante. Estava gostando, estava divertido. E havia um lounge de adolescentes na frente. Significa que era conversa, sem parar. Pessoas levantando, saindo, rindo aos cantinhos, voltando, levantando, voltando, andando pelo cinema. E não parava essa zona. Cara, sério, se eu fosse um personagem de Dragon Ball Z, cara, você ia me ver com aquela energia em volta, sabe? Acumulando ki. Cara, cada vez mais. E aí, cara, chegou uma hora. Na hora que tava na caverna que apareceu a Angelina Jolie, o caralho. Me levantei completamente cego. A raiva levantou nos meus olhos. E tinha uma nuvem negra de ódio. E, cara, eu berrei com tanta força, cara. Com todo o ar dos meus pulmões, sabe? O segurança chegou assustado na sala de cinema. E aí, quer dizer, todo mundo... Ah! E tal. É porque você tem que analisar o inimigo primeiro, né? Porque se fossem pessoas de mais idade, mais adolescentes, o grupo maior, eles não se intimidariam por um pequeno nerd gritando no cinema. Mas tratavam-se de adolescentes bem jovens e tal. Então, havia a possibilidade de gritar com força e intimidá-los depois disso. Papo de maluco, caralho, jovem, né? Porra, mano. Ninguém tá nem aí pra você, cara. Que maluco do caralho, meu. Você tem que parar com essa porra. Eu tava contando a história, não foi engraçado, então tudo não, bem. Não foi engraçada. Não foi engraçada. Pô, a gente corta, ué, não faz mal. Não corta não. Agora eu vou cortar, cara. Não, deixa. Não corta não. Não, ele é de todo empolgado contando o momento de ouro dele e nego nem aí, cara. Eles são muito escrotos, cara. Eles são muito escrotos. Por que isso? Eu decidi não participar da história do cara. Ah, vai lá todo mundo pro c... Vocês combinaram essa porra. Vai tomar no c... Isso foi melhor. Eu não sei por que isso acontece com o Azaghal direto. Tô contando um negócio pra ele, ele vai embora. Eu não sei se me falta alguma coisa, algum dinamismo na fala. Eu sei que isso acontece. Esse português também, às vezes eu tô contando um negócio pra ela, ela começa a falar de outro assunto no meio do papo e... Acho que me falta algum dinamismo na voz. Desabafo do caralho. Tinha nada na faculdade que te irritava, não, Jovem? Hein? Não tinha nada na faculdade que te irritava, não. Nada te irritava, nada? Tinha um maconheiro na minha sala que me irritava. Não. Você não pode falar de... falar de maconheiro. Ah, pode. Não pode, pô. Acho que pode. Um grupo social criminalizado, porque... estilizado. Ó, vão achar que você é maconheiro, hein? Não, pelo contrário. Eu tenho um, assim, muito pouco carinho por essa raça, mas tudo bem. Então pronto, pô. Aí vocês estão querendo, sabe, me derrubar. Ah, vai, fala. Tinha um maconheiro, não. Tinha um usuário maconheiro, porra. Jovem Nerd, não fode, né? Você é uma pessoa não, politicamente... Não. Existe uma diferença entre usuário e maconheiro. Qual é? Aquele era um puto do maconheiro. Ah, cara, meu Deus. O cara era o Seventh Show nos anos 90, cara. O cara era cabelo crespo, grande, né? Tipo Black Power. Branco, não era negro, né? Era branco, de cabelo Black Power. Aquela roupinha do Fofão que... Sabe o Fofão? Não o Fofão, mas o cara que fazia o Fofão na escolinha do professor Raimundo? Patropi. Seu Patropi. E chegava com olhos pequenos, fala manso. Você é um intolerante, jovem, né? E que... Não, calma aí. e falava assim pro professor: ô, professor, o senhor não é meu amigo, o senhor quer me derrubar. Com aquele olhinho pequenininho de George Bush, sabe? Você acha que eu nutria alguma compaixão por este ser, este projeto de ser humano, gastando o dinheiro de seu pai, que aliás era o culpado por toda essa bagunça? Você... Já botou a família do cara no meio. Você... Não, olha só, uma vez estava eu e meus amigos Carlos Volter e tal, jogando RPG até altas madrugadas, voltamos caminhando pela praia, pela orla. Quando isso era possível. Quando isso era possível, de maneira segura, pela madrugada, caminhando pela orla de Ipanema. E aí passamos por um pequeno grupo de adolescentes, onde uma menina, no alto de seus 13 anos, diz: vamos entrar ali para fumar. Aí, eu observando essa condição social, eu digo: coitado do pai desta menina. E meu amigo... Cara, peraí. Você tá demais nas histórias, cara. Por quê? Você tá se perfazendo. Ah, porque eu tô tentando mudar meu dinamismo. Pra ver se eu tenho a atenção de vocês, caralho. Tu corta ele, que ele é... Cara, olha só, tu tá que nem o padre do sermão, cara. Eu tô imaginando uma porrada de agente invadindo essa merda, matando todo mundo, cara. Ei! Desgraça! O maconheiro te irritava porque ele era um cara que não estudava e tirava boas notas, ou ele te irritava porque não estudava e queria... Não. Maconheiro não tirava boas notas, chorava pro professor, dizia que ele não era amigo dele e foi apresentar no projeto final dele chapado, tão chapado que o professor fala: volte amanhã, filha da... Isso eu também não queria dizer isso, eu tenho uma certa parte, certamente, que vocês não conhecem, que é um pouco intolerante, mas eu também tenho a raiva profunda dessa galera. Entendeu? Eu não tenho nada contra o cara se utilizar de psicotrópicos para fugir da realidade. Afinal, ele é fraco. Ele não aguenta a realidade. Mas eu não estou aqui para julgar as pessoas. Olha só. Antes que esse papo maluco vá longe, é bom lembrar que o álcool, de certa forma, é um psicotrópico que tira você da realidade. Exatamente, mas há uma diferença muito grande. Bom, a única diferença que existe é que um é legalizado e o outro não, cara. Então vamos mudar de assunto. É melhor mudar de assunto, hein? Ei! Desgraça! Help desk de empresa. Oh, help desk. Depende da empresa. Não depende. Ah, não. Não, é um axioma. É, ponto. Você tem um problema no Word, qualquer pessoa normal, qualquer pessoa provida de raciocínio, vai falar: ó, seu Word deu algum problema. O que nós vamos fazer? Vamos desinstalar o seu Word e vamos reinstalar o seu Word. Quer dizer, uma coisa de gênio. É uma boa. O que o Helpdesk faz? Meu Deus, o seu Word deu problema. Porque eles gostam de aumentar tudo, porque, afinal de contas, o cara é Helpdesk, o cara tem que justificar. Yeah. Meu Deus, o seu Word deu problema, eu já sei. Vou formatar o seu computador e vou espelhar o computador do lado para ser o seu. Cara, isso é de uma imbecilidade, sabe? É, são pessoas que, no inverno, eles não se alimentam, porque a grama fica marrom. Pior do que o cara que faz isso é o cara que quer consertar sem desinstalar a parada ou formatar, cara. O computador dá um problema e aí ele começa a procurar DLL, começa... Cara, isso não adianta. Isso não é solução. A parada não vai voltar a funcionar. Você tem que formatar ou tem que dar um... desinstalar o programa. Essas paradas não tem conserto, cara. Mas aí tudo bem. Aí eu até entendo. Você tem o computador há 4 anos, você já instalou 300 jogos, 200 programas de gráfico, uns 150 de vídeo, já passaram pelo seu computador aproximadamente uns 350, 400 gigas de pornografia holandesa. Porra, uma hora tem que dar merda. Você formata, zera e começa de novo. É verdade, porra. Pelo amor de Deus. O computador acabou de ser instalado. Tinha acabado de ser instalado a porra do computador. Tinha 2 dias que tava funcionando. Deu um erro no Word. Ó, meu Deus, fudeu. Um erro no Word. Estou indo aí formatar o computador. Quando o cara entrou na sala, eu fiquei olhando pra ele e falei: não acredito nisso, essa sacanagem. Só pode ser. Pilhas e pilhas de trabalho. E eu pensando: esse cara tá de sacanagem. Esse é pegadinho, ele não vai formatar o computador, não. Foi lá, editou formate C2. Falei: caralho, filha da puta. O que importa é que o Word Depois que ele formatou o computador, espelhou e instalou de novo, continuou não funcionando. Você já ouviu o áudio de reclamação da mulher para a Microsoft? Ah, puta, isso é fantástico, não cara. É? Você sabe que a Microsoft fez um negócio no update que ela detectava, olha, o seu Windows é pirata. Você pode estar sendo vítima, né? Pra não acusar a pessoa diretamente. Cara, você tá brincando que você tá explicando isso, cara. Né? Todo mundo já viu isso alguma vez na vida, mas cara. A gente milhares de ouvintes, alguém não ouviu. Eu aceitei uma coisa que vocês me enganaram. E eu tenho prova que está aqui no meu computador. Eu quero só tirar essa bosta daqui, que eu não fui vítima coisa nenhuma. Eu pus um software falsificado e eu sabia disso. Só isso, para vocês mandar, vocês não precisaram de nada, nem um dado, certo? Agora vocês estão precisando de dado? Por quê? Qual o procedimento, então, seu? Estragar a vida dos outros? Ou só o meu computador que está acontecendo isso? Não sei. Todo dia, qualquer sistema operacional que está com o software não original... Vai aparecer essa mensagem. É, querido. Então vocês podem tirar agora ou e passa para algum superior seu. Porque vocês não vão querer ver o nome da software, do Microsoft, nas notícias dos jornais. Você concorda comigo? Que eu vou procurar meus direitos. Vocês não podem mandar nada para ninguém sem falar o que é do que eu estou aceitando. Você concorda comigo? Eu fui ludibriada pela Microsoft. E quero que vocês reparem esse erro, só isso. Eu não estou pedindo que você mate, roube ninguém. Só isso que eu estou te pedindo. Você pega essa porcaria da telinha e enfia no teu... Só que eu quero que você tire essa merda do meu computador. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que eu odeio? Carnaval na Bahia, carnaval assim no Nordeste, carnaval em geral. Porque o carnaval junta várias coisas que eu não gosto. Eu não gosto de gente suada. Certo. Eu quero ver gente suada, eu vou pra academia. Eu não me importo em suar. Eu não me importo que as pessoas estejam suando. Eu me importo que as pessoas estejam suando pulando, todas juntas. Pois bem, gente suada, barulho, porque aquilo não é música, e uma multidão de cerebrados que ficam fazendo barulhinhos, musiquinhas e dancinhas igual a um babaca que está milionário em cima de um carro de som, fazendo barulhinhos com a guitarra e falando... Aí todo mundo aqui embaixo... Cara... Isso, pra mim, é o máximo da falta de bom gosto. Sabe, eu não consigo entender isso. Ei! Ei! Ei! Desgraça! Mantendo o assunto ainda em multidões e coisas insuportáveis, eu pergunto pra vocês, micareta. Não. Olha bem pra minha cara, dele. Porra, olha bem pros meus cornos. Você tá de carnaval na Bahia, carnaval na Bahia, não? Olha só, eu posso. Existem. Eu peço já 150 pessoas entre homens e mulheres durante 3 dias. Deixa eu falar. Eu peço desculpas aos ouvintes baianos. Vocês não têm culpa. Saiam daí enquanto é tempo. Pra mim, essa história de... Pra começar carnaval, eu acho uma merda. Carnaval pra mim é uma merda. Eu até falei ontem aqui na sala, mostrando os fogos de artifício da China, 2008 tambores, porra, um troço foda. Aí eu, do alto da minha torre de cinismo e escrotidão, eu falei, pois é, e tem gente que acha carnaval a maior festa do planeta. É? Então, Bahia, pra mim, eu passei pela Bahia uma vez na minha vida quando eu fui pra Recife, aquela viagem chechelenta que eu fiz. Num dos momentos dessa viagem, eu fui a Olinda, um local que eu jurei a mim mesmo nunca mais voltar. Porque eu acredito que a população do Rio de Janeiro inteira estava espremida em 14 ruas em Olinda. As pessoas estavam no nível de escrotidão que elas não mijavam na parede, elas mijavam. Você tá passando, mijavam pra cima, né, cara? Praticamente o nego mijando pra cima. Ah! Cara, era um negócio dele. Teve um momento que eu sentei, parei assim no meu fio, porque tinha uma caixa de cerveja, caixa de engradadaço, naquele de centro e blá de cerveja, e tinham várias pessoas sentadas em cadeiras de praia ali. Aí eu olhei e falei, pega, o que estão fazendo aí? Isso milhões de pessoas, né? Todo mundo passando, te empurrando. Porque a massa vai. Você vai junto. Porque você pode tirar os pezinhos do chão, você vai junto. Isso. Ombro com ombro, né? Eu consegui parar ali, me agarrar na cadeira. O que estou fazendo aqui? Ih, não, olha só. Fica aí. Pega uma cerveja aí. Peguei a cerveja. Isso eu achei bacana, porque eu não conhecia as pessoas, mas eles me deram álcool. Então, são pessoas que bem. Cara, tinha uma fila. Tinha uma fila, assim, de uns 12 marmanjos, de mão dada, sacou? Fazendo fila mesmo, fazendo uma linha. Aí as mulheres passavam. Aí o cara agarrava a mulher e falava, me dá um beijo. Eu falei, toma no cu. Não, não vou não, você que vai, pá, pá. E ficava naquele até dar um beijo. Eu vi um cara que encheu tanto o saco da mulher que a mulher falou, tá maluco, eu não vou te dar beijo porra nenhuma. E empurrou. Empurrou, o cara veio de novo. A mulher cinturou o cara, levantou e pá, no chão com ele. Isso, cara. E começaram a trocar chave de braço, tapa na cara, e me dá um beijo, porra, não vou te dar, não vou te dar. Na lama, veja bem, lama de quê? Tinha chovido? Não, era paralelepípedo. Então, lama de quê? E xixi, mano. Ai, puta merda. Aí um cara olha na minha cara, um ser humano olha na minha cara e fala, você não sabe onde é que eu fui no carnaval esse ano? Aí o cara pensando, enche o peito e falo, não, não sei, possivelmente não vou querer saber, pra onde é que você foi? Fui pra Salvador e fica pulando, que nem uma louca, frenética, cantando aquelas musiquinhas. Porque Salvador não tem música. Salvador tem uma estrofe e uma porrada de vogal. Só. Então, amigo, Bahia, aquela galera de Bahia, entendeu? Que fica batucando, blum, blum, blum, blum, blum, blum, todo mundo suado, nojo do caralho. Mama África, beleza, vamos separar a Bahia. Vamos separar a Bahia. Eu faço questão. Eu empurro. Eu fico no continente e empurro assim com o pezinho. A grande ilha da Bahia. Eu, cara, a Bahia é um dos lugares que... Puta... A Bahia eu odeio. Eu não tenho nada contra os baianos. A culpa não é de vocês. Na verdade é. Mas eu não quero dizer isso. Eu odeio. É uma coisa que eu odeio do fundo do meu coração. Aquela fita. Longe de pessoa, aquela rapaia, aquela patuleia, tão suado, com aquelas porra, aqueles abatá nojento, é um beijando o outro, beijo o outro, beijo o outro, nego mijando, e vagabundo acha ótimo, pagam, olha isso, pagam fortunas pra comprar uma camiseta Hering chechelenta, fica correndo atrás de uma porra de um carro de som de 70 mil decibéis que ninguém ouve porra nenhuma, porque naquela distância o cara tá surdo. Acha... Tenta me convencer. Ah, você é muito chato. Não, não sou chato, não. Eu tenho bom gosto. Você que é burra de não dar dinheiro. Pronto, falei. Ai, foi uma catarse isso, né?